Centro, Marechal de Travado, estaneamento 200. Estaneamento 200, sente, aguarde pista livre. Vitorinho já vai taxiar agora à sua esquerda, Juliette, vai reportar na Quebec para o cruzamento da pista 1735. Na Quebec vai chamar a torre 186, o Papá Vitorinho. Azul 9131, desce, mantém 3.000 pés, 1021. 3.021, 9131. Já atingiu 3.000 pés, né? 225. É 225, 4.000 pés a descida, ajuste no 021. 4.000 pés no 021 agora, né? 225. Pouso na pista 10, chaneamento 200. 3663, completo final. Chame turno no 86. Turno no 86, obrigado. A zona 131, solicita para o centro de esquerda após intercepta na pro. Qual a pro, senhor? 045. Você vai manter até o lock? Sim, machu. Chename é 225? É 225. Eu preciso que o senhor voe com pro a 240, só tem condições? Pro 240, afirmativo, né? 225. Sim, voe a pro 240, limite ao lock. Devido ao sequenciamento, você vai seguir o azul que está aqui ao sul. A sua posição de 12 horas agora em 15 milhas. Está com desvio para a esquerda. Ciente, pro 240, tem tráfego no TICAS, limite ao lock, meu Deus do céu. Pronto, Mac, como é que? A 2.000 pés, 6225. Confirme. Desça e mantenha 2.000 pés. 2.000 pés, 6225. 922, desce e mantém o 050. 050, 922. E Juliette, rota 14. Chame só o 21, decimal 9. Olivrão 219, Charlie 62 e 00. O Gol 922 reduza para 220 nós. Já está reduzido, 129. Azul 4298, desce e mantém o 060. 060, azul 4298. Decolagem, nós temos agora uma aeronave. Acabou de passar uma cabo externo para dentro. Salve Salvador, cordial bom dia, chaneamento 200. 60 para o lock, né? 22. 922 da Gol, vetor sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao lock. Esquerda 020, limite ao lock, Gol 922. Golf Bravo Índia, identifique. Chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 070. Estação de frequência, só faz o bridge. Não, meu Deus do céu. Dois da Gol, 3.000 pés autorizado, 1021 ajuste. 93, questão 9131 da Azul, no localizador final, torre 18612. 18612, bom dia. Bom dia. Bom dia, Azul 9131, agora 3027. Azul 9131, que me engano, 021, continua a aproximação, vai de pista livre. 2, 3, 1. Confirme. Veja, aguarde instante. Condições de decolagem assim que autorizado, são 3890? Pode. após o pouso do Airbus da Tallinn, mantém pistão 0, estou 3890. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 6200. Proa 060, intercepta lock, igual 922. Juliette 63, no solo 5,5, me piste pela direita, chame solo 1209, as linhas e manobras. Livre à direita, 1209, agilizando até 3663. E 3179, 2021, bom dia, aguarda a cópia. Só um instante. Solo, mostrando para o 6200, a gente está em frente de novo, portão 5, a gente está em final de disparar. Gente, vou coordenar com o COA, o 6200, portão 5. Alô, bom dia, TAM 3663, livrou nessa escuta. TAM 3663, táxi via Alfa, reporte antes da Táxi Via Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3663. Gama 021, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gama 021, continua a aproximação, 622. Azul 4298 atingindo 060. 4298, 2000 pés, 1021. 2000 pés, 1021, azul 4298. 9131, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus no 0 norte. Livre, pouso no 0, 9131. Que apresente pro para sequenciamento, reduzindo velocidade para 300 nós. Até presente crua, 2009, 4293. E quer com o Mike decola assim que é autorizado? Posso com a Juliette, o TAM 3663. TAM 3663, ingressa via Juliette, observando. Considere, graças a Juliette, gate 3. Juliette, gate 3, está 3,6. A região do cabo vai comprando o litoral sul para regar. Ok, Marquete Romeu, comprando o litoral, reporte passando Itapuã. Porque lá passando o Itapuã, Marquete Romeu. No 9131 no solo 59, ele fez pela direita, chama o solo 1209. 60, autorizado de LS, azul 4299. Pela direita, chama o solo 1209. 2190, 1131. Mantém o ponto de espera da Longe. 922. O 922 passando Duna, chame Torre no 9386. 6286, bom dia. Bom dia, Torre, com. Bom dia, Solo Salvador, 931 da Fox. Azul 9131 no táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette com 9, Azul 9131. São 3179, pronto, cópia. Quem está aguardando pista livre já está baixada a trava. 9, para Guarulhos, autorizado nível 340. Decolagem da pista no 0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Upper Zulu 16, prova até o Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, Torre 118.6. Aciona 5161, TAM 3179. TAM 3179. 3171, correto? Chame pronto para o pushback, seu nome. Bom dia, sagrado. Oi, bom dia, papapapá, Mike Leite Romeu. Leite Romeu, consiga? Passou Piatã, cara. Tá comprando o Foz de Itapuã para regressa, gada bata. Gente, Mike Leite Romeu, mas a gente vai no Foz de Itapuã, aguarde instruções. Nós estamos agora 209 se aproximando para o curso 90. Gente, vai aguardar instruções na vertical do Foz de Itapuã, Mike Leite Romeu. Chané 6225 no solo 01, no limite pista pela direita, chama o solo 219, agilize manobras, o Chané 6225. 6225, chama o 219 a livrar, já livrando. 6225, bom dia. Projeção, Salvador, Tan 3308-04, informação. Zero. É a Bonf, desce para 4 mil pés. Chegando a Bonf, 4 mil pés, TAM 3304. Bom dia novamente, Papa Romeu é curtir assim de informação. Já. Passe 3, nível 065, praquear 92, Victor. Pode passar. Gente, o Romeu Eco Índia para Valente, nível 065, correto disponível. Decola da pista 107. Primeira curva à direita. No corredor Axé, inicialmente restrito 1 no mil pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador, opera em 1-2-0-8, torre 1-8-6, aciona 5-1-5-2. O meu Eco Índia. Ah, só uma retificação, tá no 4-3, o Eco Índia com possibilidade de decolar em posição delta, da 1-0 para dividir o tráfego, tá ok? Após curvaria à esquerda, corredor Axé. Afirmativo, então, decolagem da 1-0, curva direita no corredor Axé, o meu Eco Índia. Então está autorizado 065, decola da 1-0 com curva à esquerda, restrito inicial, iniciar mil pés, guardando a liberação do controle, está no 1-5-2, o plano é para Valente, a torre opera em 18-6 e o controle em 208, Romeu Eco Índia. Confirmando, Romeu Eco Índia, faz a decolagem da 1-0, a curva à direita, corredor Axé. Chame para um paracionamento, Romeu Eco Índia. POB de 4, autonomia de 5, alterna a feira de Setana, está pronto para a ainda. Sim, sente que a curva após a colagem do 1-0 é à direita, para o corredor Axé. Para a rota, o Romeu é curtir, ficar ali próximo após a feira de Setana, seria mais viável curva à esquerda, corredor Axé, boa de buraquinho para o Romeu ainda. Afirmativo, então com curva à esquerda, o senhor vai inicialmente então no corredor forte, o corredor forte, então curva à esquerda da pista 1-0, após forte, prossegue até através de Interlagos, ingressando no corredor Interlagos, Romeu Eco Índia. Tá, é o Romeu Eco Índia, forte após... É, Interlagos ingressa na Interlagos. Confirme. Curva esquerda, curva de buraquinho após Interlagos no corredor, vai manter a rede de Interlagos, o Romeu Eco Índia após bom fim para sair para o Candeias. Confirma, é isso? Afirmativo. Vai prosseguir via corredor forte e após ingressa Interlagos até... E aí, quando o controle liberar direto, destino. Tá, ok, sim. É, corte, por ver se ele perdeu o corte, pode ser lá, e vai fazer a liberação do controle até para o destino. solo Salvador, bom dia, gol 1923. 1922, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, gol 1923. O meu é com Índia, livre estacionamento, chame pronto para o táxi. Belo povo, hein, Azul? Copiou o Romeu Eco Índia? Azul, cordial, bom dia, Chanel 62 e 9. O Romeu Eco Índia copiou o solo? Chanel 62 e 1, aguarde o cópia Galeão. Aguardando, Chanel 62 e 1. São 3179. Aguarde para início dos meios. Salve, bom dia, Azul 1498, de novo. Por gentileza, prossiga. Recebi duas aeronaves sobre a Modulo. Papá Romeu, Romeu Alfa Quebec, parte da taxa, por favor, para a taxa. Confirmando, Papá Romeu, Romeu Alfa Quebec. Afirmativo, na parte da taxa, para o tratamento, por favor. Ciente, aguarde 4 minutos, Romeu Alfa Quebec. Aguardando a autorização para a partida, na autorização para a taxa. Então, o Romeu Alfa Quebec vai chamar a torre para acionamento, Romeu Alfa Quebec. Olimpo e 03, aguarde cópia. Salve, Salvador, 4298 Azul, na taxiway Alfa. Azul 4298, táxi Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi Alfa, mantém antes da Juliette, o Azul 4298. São 3179, livre push e acionamento, chame para o táxi. Camarada 3179. Rio 5973, chame agora o centro Recife, 12685. Boa viagem. Salvador, bom dia, 6312 da Ocean, informação Juliette, 182 para 150. O Ocean é 6312, identifique chegada Mari, desça 050. Mari, 050, 6312. Azul 4298, bom dia. Tem livre ingresso via Juliette para o gate 08. Via Juliette para o gate 08, Azul 4298. Acre faz para ingresso, pista no 7, o mesmo Alfa Quebec. Limpos na escuta do solo. O controle poderia confirmar um ajuste para o TAN 3304? 1021. 1021, obrigado. 3304, desça direto para 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000 pés, livre LS X-Ray, TAN 3304. Usou no X-Ray o Golf Bravo Índia. Golf Bravo Índia, Torre Salvador, no 9306. 9306 graus. 312, o ETAP. ETAP, via 312, ETAP. Aproximação, reporte o externo no chat travado. Ju, controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5173, Joker 03. Estou chamando pronto para o táxi, Joker 03. 6211, pronto, corte. Prossiga pronto, 6211. Puxando 6211 para o Galeão, autorizado nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El Leda Bridge, apersulo 10 até SMAP. Após, prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5175, Xaner 6211. Seja autorizado 360 para o Galeão. Na saída da El Leda Bridge, apersulo 10 até SMAP. 5175 a transponder, o controle 120.8, Xaner 6211. Xaner 6211, deixa eu ir pronto para o feedback, se não aumenta. Está reportando, 6211. Olá, Romeu, Índia, parte 3, está pronto. Romeu, Eco, Índia, tem livre táxi, via Kilo, cruzamento da Taxi Alpha, até ponto de espera na Taxi Delta. Lá chama torre 118, decimal 6, ajuste no 021, Romeu, Eco, Índia. Autorizado táxi, via Kilo. Alfa, mantém na Delta 2286, até lá na 2 e aqui. Solo 3079 para o táxi, está com 206 a bordo, Galeão 410. São 3179, táxi via Pat 1, Indy Alfa. Ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 1021. Bom dia. 021, Pat 1. Backseat, mantém a posição, agora de fazer colagem. Vou tirar a aeronave que chama a torre. Índia, mantenha a posição. Aguarde sessões para ingresso na pista no zero. 3304. 3304, Torre Salvador, 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, TAM 3304. Sua direita, chamo decimal 9, Golfo Bravo Índia. Confio o pátio. Sente. Chiné 6312, 2000 pés, BI 21, livre LS. Para 2000, com 1021, portará a DNS da 1063-12. Quem é H1021? Livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 10 nós. 1021, autorizado pouso na pista 10, TAM 3304. Confirme, 6312. É 1021 ou 1020? 1021 no QNH. Obrigado. Gente, mantenha o ponto de espera para 3279. Salvador, muito bom dia, o Web 5826 com a Juliette. WebJet 5826, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Ah, 050, identificou 5826. Poderia voar ISAP ou Mari? Autorizado ISAP. Preautorizado ISAP. Ativo o ETAP, graças ao 5DV. Quer graças, pode confirmar seu POB? Mike, Eco Delta, confirma seu POB? Grato. Quebec, vento no 60 graus, 1-2 nós, que é legal no 021, livre pouso, livre decolagem, pistão no 7, atende para estreia de turbulência. Quatro, meu solo 20, limpeza pela direita, chama solo 1219. 1219 ao livrar, TAM 3304. Meu Eco Índia, ali mantém pistão no zero.